Chega de ausência, vem comigo no rolê da consciência. Vem comigo no rolê da consciência. Chega de ausência. Ele tava lá esperando o freguês. Tá vendendo seus bagulho e não tem nem 16. Fica pensando no dia que chegará a sua vez. Garoto problema, quer sair do esquema. Vai ter que se virar porque ninguém sente pena. E foi assim que a luz iluminou seu coração. Quando a mente despertou ao som da voz da razão. Vamos, irmãozinho, segura na minha mão. Fortalece o cordão. E no caminho nós trombamos aquele outro irmão. Sentado num canto chorando, baixo o pranto da decepção. Seu salário é menor só porque é negrão. Patifaria total, esse planeta de estoques. Não se entregue, nosso espírito é bem mais forte. Então ele levantou, sorriu e se motivou. Olhou pro céu e respirou bem fundo. Agora já somos três influenciando o mundo. Coisa melhor. Sim, eu sei que consigo. Eu não tô. Importante, preciosa. Foi o que dissemos para aquela irmã chorosa. Que tava com o olho roxo, o moletom rasgado. E assim ela largou o vacilão do namorado. Mais pra frente, outra mina parada numa esquina. Sozinha na vida, só queria amor. Mas alguém violentou seus sonhos e a traumatizou. Foi preciso verdadeiro amor, atenção e cuidado. Seu corpo não aguentava mais aquele maldito fardo. Em voz alta ela pensou: eu sou mais que isso, coisa melhor. Eu sei que mereço. E nunca mais vendeu aquilo que não tem preço. Coisa melhor, sim, eu sei que consigo. Eu não tomei nem morri, ainda tô vivo daqui pra frente. O meu corre é outro caminho, já deu, larguei mão, vou virar o jogo. No caminho perto da escola haviam duas crianças. Um menino era fofinho, a garotinha usava óculos e tranças. Seus rostos eram tristes, quase sem esperanças. Amargavam bullying todo dia, viviam como quem perde. Constantemente xingados de gordo e nerd. Explicamos bem calmamente que não tem nada errado em ser forte ou inteligente. Na sequência eles sorriram e vieram com a gente. Só que logo à frente a cena era chocante. Preconceituosos espancavam um adolescente. Aos gritos diziam que ele tinha que morrer. Mas eu e meu pessoal os botamos para correr. Ele tem direito de viver e ser quem escolheu. Se nem Cristo julga, então quem sou eu? Isso vale para o ateu ou pro crente que se ilude? Amor verdadeiro, não se confunde. Coisa melhor, sim, eu...